aparece. Quanto tempo faz que você não vem aqui? Quanto tempo faz que você não canta um hino e nem para um pouco para me ouvir? Quanto tempo faz que você vai pela vida mesmo faz uma simples oração e vai levando a vida qual uma ave sem ninho, e em seu caminho existe só desilusão. Procurei você em cada canto, procurei você por nas ruas e bares, já são quase 100. Ainda falta alguém, este alguém é você. Vem enquanto há tempo, na porta do templo, abro os meus braços pra te receber. Quanto tempo faz que você não se alegra? Quanto tempo faz que carrega esta aflição? Quanto tempo faz que você não se entrega aos pés do Eterno em adoração? Quanto tempo faz você não me abraça e nem sente a graça no abraço do meu perdão? Quanto tempo faz que você não olha para o céu, vai morrendo ao léu seu triste coração? Procurei você em cada canto, procurei você por mil lugares, nas ruas e bares, já são quase 100. Ainda falta alguém, este alguém é você. Vem enquanto há tempo, na porta do templo, abro os meus braços pra te receber. Procurei você em cada canto, procurei você por mil lugares, nas ruas e bares, já são quase 100. Ainda falta alguém, este alguém é você. Vem enquanto há tempo, na porta do tempo, abro os meus braços pra te receber. Vem enquanto há tempo, na porta do templo, abro os meus braços pra te receber.